ter uma tarde bonita quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que tava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu, sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e um pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivos, ela me falou: vou embora dessa casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por seu pão e tua casa foi que eu fiquei. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. Um sentimento quando apaga, coração então deságua, dá vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso. Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço. Já não sei o que é que eu faço. Não sei, viu, como essa falta de você. Vai ser melhor pra mim, e vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer. Se você já não me quer mais na sua vida, eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não tem outra saída. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas na verdade eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas brigas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar seu coração? Só sei que te amo, chega de mentiras e negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim.